Para chegarmos à bandeira azul, é preciso ter vários anos de águas de qualidade excelente, e quem atribui a bandeira azul é a Associação Bandeira Azul da Europa. Tem que ter um programa de educação ambiental. Neste momento, o programa de educação ambiental já está pronto há anos. Agora falta o trabalho técnico e o investimento que o município tem que fazer todos os anos para fazer a avaliação da qualidade das águas. Já começamos a fazer monitorizações pontuais. Isto tem custos, como sabem. Depois, na altura das candidaturas, depois de conseguido o patamar de qualidade excelente, da qualidade da água, entenda-se, faremos a natural candidatura à Associação Bandeira Azul da Europa e articularemos com a Agência Portuguesa do Ambiente para que verifique todos os critérios no momento da vistoria. Quero com isto dizer que há aqui um investimento conjugado da Junta de Freguesia de Penalva de Alva, fez aqui um investimento avultado, eu digo avultado para a dimensão orçamental que tem, ao tornar esta praia acessível para todos, e isso é relevante, e há aqui também um investimento conjunto do município em dar assistência técnica e um investimento na componente de avaliação da qualidade da água. Portanto, caminho faz-se andando de mãos dadas entre o município e a Junta de Freguesia. Objetivo, obter a bandeira azul, a bandeira a praia acessível já está garantida, e outros galardões que possam, entretanto, surgir, que valorizem e projetem a praia, naturalmente estamos disponíveis. Isso faz-se num trabalho conjunto.